Davi. O problema nas mãos de Deus fica sem solução. Nunca ouvi alguém dizer que sua palavra deixou de cumprir. Deus não é um homem para que fraqueje ou venha mentir. Nunca vi.